procura do espaço para o desenho da vida. Uns não, mas sempre levantam do mesmo jeito. Aflito, esquisito, não ligo o meu conflito. É com as ideias que não processam, vai. Solta o beat, vai de som, é meu escudo mais rígido. Bate de cá, bate de lá, prefiro é me afastar. Eu corri pra ver o mar, onde as ondas vêm e vão. Na paz, no equilíbrio, na concentração. Na moral, tô pisando leve e meus pés tão bem firme no chão. Quebra a ladeira, de tanto cair, um dia eu aprendi que toda poeira eu tive que limpar, pra não deixar meu sonho sucumbir. Quebra a ladeira, de tanto cair, um dia eu aprendi que toda poeira eu tive que limpar, pra não deixar meu sonho sucumbir. Dos espaços mais sóbrios do manicômio social, homem se devorando feito animal, dando a mesma resposta para o mesmo problema. Então qual é o seu dilema, irmão? Entre o copo ou dois, qual trará sua coragem? Não convivo com o massacre do gole amargo que se escondem os covardes. Eu prefiro levantar, eu não vou me afogar no dilúvio de copos cheios e mentes vazias. Quebra a ladeira, de tanto cair, um dia eu aprendi que toda poeira eu tive que limpar, pra não deixar meu sonho sucumbir. Quebra a ladeira, de tanto cair,